Olá, boa noite. Sejam bem-vindos à 52ª emissão das Quintas de Luxo, um programa de autoria e locução de CC Olive, hoje com a ajuda à produção da Paula Gouveia, e um programa que só passa aqui na Rádio Vozes Portuguesas, a quem eu desde já envio um enorme abraço, sentido, caloroso, como sempre, de agradecimento e de júbilo perante esta grande atividade que é a web rádio aqui para toda a diáspora portuguesa e não só porque, exatamente, eu estou nos estúdios de Munique. Como sabem, isto são estúdios móveis e cada um pode fazer estas emissões ou outras que queiram de qualquer parte do mundo, desde que tenha internet e um maravilhoso software que a equipa e o staff vos disponibiliza. Portanto, se tiverem ideias, não hesitem. Convém corresponder a três pilares essenciais da rádio, que são exatamente falar em português, seja qual for o sotaque, falar de projetos e falar das comunidades onde estão inseridos. E é isso que eu vou tentar fazer ao longo destas duas horas, onde vos irei encaminhar até à quinta-feira de luz. Isto porque aqui na Alemanha, hoje e agora, dia 6 de maio de 2015, são 10 horas e 1 minuto. É verdade, mais uma que em Lisboa, mais duas que em Angra e mais umas cantas do que aquele resto do mundo caminhando para a esquerda. Porque à direita ainda já começou há muito tempo a quinta-feira. Mas sejam bem-vindos mais uma vez e deixem-me-vos dar o mote para esta emissão. Esta emissão é dedicada aos portugueses pelo mundo, que foi em grande parte alinhavada e inspirada pela Paula Gouveia, que fez questão de me ajudar a produzir esta emissão para vós. Também porque tivemos no passado dia 1 o Dia do Trabalhador, achamos que seria uma ponte perfeita para dar a conhecer a razão por que tantas pessoas emigram de Portugal, porque buscam um trabalho, porque buscam estar no mundo de uma outra forma. E para lá da aventura e dos amores, 80 a 90%, não querendo enganar ninguém, é devido a um trabalho. É verdade. E então vamos ficar com um primeiro álbum. Álbum porque a primeira hora, como sabem, é um instrumentalmente. E vamos ter nesta primeira hora um álbum maravilhoso do Rodrigo Leão, que é Portugal, um retrato social. Eu irei voltando aos poucos e pontualmente para vos atestar. É verdade. E então vamos ficar com este álbum magnífico de 2007. Vai começar com Gente Diferente, vai para Mudar, Cidade, maravilhoso. Eu espero que gostem e se revejam nele porque tem uma história muito interessante também. Até já, então. Thank you. Quinta do Luxo. Zé Olive. Thank you. Ora, boa noite novamente, sejam aqui bem-vindos a esta 52ª emissão das Quintas Luxo, aqui com a ajuda à produção da Paula Gouveia e aqui só na Rádio Vozes Portuguesas. O tema de hoje é Portugueses pelo Mundo, um tema sugerido pela Paula e que irá ter um impacto dramático e brilhante nesta emissão, que ainda resta cerca de 1 hora e 40 minutos. Acontece, pois, que o Barcelona marcou o seu primeiro golo e eu tive tempo de vir aqui e vos enviar um grande olá e um grande abraço. Estamos a ouvir Sordina, um álbum, nesta primeira hora do instrumental, do Rodrigo Leão, e que é Portugal, um retrato social. Nada mais, nada menos que muitas vezes a imigração também se reflete. Ou seja, nós quando vamos para fora é porque imigramos muitas vezes, não exclusivamente, mas para encontrar condições melhores, desafios maiores, porque infelizmente o nosso país nem sempre o conseguimos. E então, assim sendo, já ficamos com temas tão interessantes como gente diferente, tal como mudar as cidades, cidadãos, nós e os outros, a escola, ventos, e vamos ficar agora de seguida com os portugueses. Eu espero que gostem. Eu sou o César Olive, vocês estão a ouvir a Rádio Vozes Portuguesas e desfrutem. Até já. Boa noite mais uma vez e eis-nos aqui na 52ª emissão das Quintas Luxo com Cecília Olive na voz e na locução aqui na Rádio Vozes Portuguesas e com uma ajuda à produção que não se vê desse lado, mas que se vai ouvir. Estou a falar da Paula Gouveia e eis-me chegado. Estava eu a dizer, quando aqui uma mota parou à frente da casa, que vamos ter um programa muito interessante. O tema de hoje é os portugueses pelo mundo e vamos andar de continente em continente, de terra em terra, a retratar um bocadinho disso. Para já, e porque estamos na primeira hora dedicada ao instrumentalmente, ficamos e estamos a ficar com um álbum magnífico do Rodrigo Leão, de 2007, Portugal, um retrato social, que é exatamente o 8º trabalho e o 5º álbum de originais de Rodrigo Leão. Portanto, o álbum é a banda sonora, de quem não se lembra, da série homónima de Portugal no Retrato Social, que foi feito pelo António Barreto e produzida para a RTP, tendo dado origem à digressão nacional Os Portugueses. Este é até o momento o único trabalho de Rodrigo Leão, e reforço isto, o único trabalho de Rodrigo Leão exclusivamente instrumental, tendo todos os títulos feitos para Portugal e em português. Um destes temas também foi integrado na série de televisão do Equador. É verdade, estamos a ouvir um álbum muito especial e que vai continuar agora com O Mudar e depois As Cidades e Os Cidadãos e, enfim, tudo boas energias. Aqui vêm eles então. Façam um favor. Até já. Boa noite, mais uma vez, sejam aqui bem-vindos a esta emissão dedicada aos portugueses no mundo, tendo como pano de fundo o Rodrigo Leão e Portugal, um retrato social. Um álbum fantástico de 2007 que leva exatamente ao nosso retrato e, neste caso, extra-fronteiras portuguesas. Queria enviar desde já um grande abraço para todos aqueles que nos acompanham e que não são assim tão poucos, àqueles que se juntaram, àqueles que estão na salinha de chat, como é o caso do Just, da Angra, do Luís, da Ana Paula, da Mónica, do Amarantino, do Helder, para todos vós um grande, grande abraço e também, porque eu sei, para a minha querida maninha Ana Ruth, que está por Sintra. Para todos vós e muitos mais que andam a ouvir-me nos blogs, nos players, nos apps que estão a acontecer por aí, também o TuneIn, por exemplo. Para todos vós, um grande, grande, grande merecido. Espero que gostem desta emissão que a Paula Gouveia me ajudou a preparar. Vamos chegar então com o próximo tema, que são exatamente as cidades. Eu estou em Munique e o sentimento da cidade não é assim tão positivo, porque acabaram de perder 3-0 contra o Barcelona e, enfim, melhores dias virão para eles, porque para a Web Rádio e para a Rádio Vozes Portuguesas eles serão sempre dias espetaculares com um auditório como o vosso. Por isso, vamos continuar durante mais 10 minutos com este fantástico Rodrigo Leão. Até já! Quinta do Luxo. Estamos a chegar ao final da nossa primeira hora. Um grande abraço para todos, especialmente para a Paula Gouveia, que acabou de se juntar agora à emissão. Ela que teve a delicadeza de ajudar a preparar esta emissão, cuja segunda hora vai incluir muita, muita variada coisa que irá fazer jus aos portugueses no mundo. E nós temos muitos portugueses no mundo. Por isso vamos apreciar estes últimos dois temas do Rodrigo Leão, para dar então seguimento a esta 52ª emissão fabulástica aqui com a Paula na ajuda à produção. Até já e desfrutem. acontece, eis-nos de volta agora para a segunda hora, em caminho da quinta-feira de luxo, aqui com o Cecil Live, na Rádio Vozes Portuguesas, na sua quinta-feira de luxo, com a ajuda à produção da Paula Gouveia, que escreveu um excelente texto para darmos início a esta segunda hora, e que é o seguinte: Portugueses pelo mundo. Num país longínquo da Ásia, numa zona movimentada, ou desconhecida, em alguns casos, da América, num canto de África ou da Europa. Por todo lado, há sempre portugueses pelo mundo. São pessoas que partiram das suas terras, mas que mantêm vivas as referências com Portugal. Homens e mulheres que se acomodaram a novas temperaturas, novas culturas, novos sabores, novos amigos e que agora desfrutam do lugar onde vivem. Grande texto. Muito obrigado, Paula. Um grande sentido e que só pode ser perseguido, consecutivo. Já estou a perder estas palavras, esta imigração. Enfim, com um tema da Marisa, que é exatamente o gente da minha terra. Espero que gostem. Um abraço enorme para todos vós. Faça favor, Marisa. Meu invólucro estufado, destino que nos amarra, por mais que seja negado, às cordas de uma guitarra. Sempre que se ouve um gemido numa guitarra a cantar, fica-se logo perdido. Com vontade de chorar, ó gente da minha terra, agora que eu percebi esta tristeza que traz, foi de vós que a recebi. Parecia ternura se eu me deixasse embalar, era maior a amargura, menos triste o meu cantar. Oh, maravilhoso tema da Marisa com Gentes da Minha Terra, esta primeira música da segunda hora, que dá aqui o mote a estes portugueses pelo mundo, que estão só, não só em Portugal, mas também, como é o meu caso, na Alemanha, em Munique, como estão em Angola, como é o caso do nosso querido José, como estão no Brasil, como é o caso da nossa querida Mafalda, como estão em Belmonte, que também é Portugal, mas é um Portugal diferente, como é o caso do Chamorra e da Célia, como tantos outros que eu irei enunciar ao longo deste programa e que foram uma surpresa para mim. Não sabia que tinha amigos, conhecidos ou ex-colegas de trabalho que andassem pelo Canadá, por exemplo. Mas lá chegaremos. Para já, e para justificar esta algazarra toda, nada melhor do que a Lena d'Água para nos dizer como trabalhar para ganhar a vida. Desfrute então e até já. Trabalhar para ganhar a vida. É verdade, e os portugueses não param. Andam, conquistam, aventuram-se, deslumbram e dão cartas em qualquer parte do mundo. É verdade. Queria deixar aqui o meu muito obrigado mais uma vez, e não será a última vez, a quem ajudou a produzir esta emissão, que é a Paula Gouveia. É verdade, mil obrigados. A partir de agora vou-te chamar Paula Sereia, porque vais ser a inspiração destas próximas músicas, é verdade. Vamos ficar com temas muito fantásticos, todos eles, ou na sua grande maioria propostos pela Paula Sereia, que toca um universo muito especial da comunidade imigrante e não só. Todos aqueles que por algum motivo estejam a passear, estejam a viajar, estejam a trabalhar, estejam em representação diplomática, estejam perdidos, sintam que esta rádio Vozes Portuguesas é para vós e quero-vos tocar mantendo a identidade de Portugal, a identidade das boas energias, da hospitalidade, do desenrascanço, de alegria, daquele sorriso que nós temos que encanta qualquer outro nacionalidade. É verdade. Vamos ficar com um tema nostálgico, mas que toca cá dentro. Quanto mais nós sorrimos, por vezes, mais é sofrido o nosso coração daquelas saudades doidas. E vamos ficar com o próximo tema, cantado pelo Camané e com a autoria e também cantado do Pedro Brunhosa, que é um tema de arrepiar todo e qualquer pelo da nossa pele. Aqui vem então, para os braços da nossa mãe. Desfrutem! Cheguei ao fundo da estrada, duas léguas de nada. Não sei que força me mantém. É tão cinzenta a Alemanha, é saudade tamanha, e o verão nunca mais vem. Quero ir para casa, embarcar num golpe de asa, pisar a terra em brasa, que a noite já aí vem. Quero voltar para os braços da minha mãe. Quero voltar para os braços da minha mãe. Trouxe um pouco de terra, cheira a pinheiro e a serra. Vou pombas no beirão. Fiz 20 anos no chão, na noite de Amsterdão. Comprei amor pelo jornal. Quero ir para casa, embarcar num golpe de asa, pisar a terra em brasa, que a noite já. Quero voltar para os braços da minha mãe. Quero voltar para os braços da minha mãe. Vim em passo de bala, um diploma na mala. Deixei o meu amor para trás. Faz tanto frio em Paris, sou já memória e raiz. Ninguém sai de onde tem paz. Quero ir para casa, embarcar num golpe de asa, pisar a terra em brasa, que a noite já viva. Quero voltar para os braços da minha mãe. Mais um grande tema aqui a enriquecer esta emissão, aqui nas terras de Munique, 11 horas e 15 minutos, dia 6 de maio de 2015. É verdade, dos três pilares que alimentam a Rádio Vozes Portuguesas, um deles nós fazemos sempre, que é falar em português, seja com um sotaque alemão, ou goês, ou alentejano, ou brasileiro, ou outro qualquer, porque aqui a língua portuguesa é ela que manda, venha de onde vier. A outra coisa também que nos vai falando é, por exemplo, dos projetos que estão a acontecer. E aqui em Munique estão a acontecer uma série de projetos, portanto, vamos ter a Caraminho, que vai estar connosco no próximo sábado. Eu tenho um bilhete para a primeira fila e felizmente espero que conseguir vê-la e tirar umas fotos fantásticas. Pedi também para ter uma entrevista, a ver se ela me concede, era muito bom. E também vamos ter nessa mesma noite aqui em Munique a noite, eles chamam de, ainda não falei alemão, da Lange Nacht of Musik, é a noite de música longa, ou seja, a noite longa de música. Munique é uma cidade onde as coisas fecham às 2 da manhã, portanto, há uma outra discoteca que até às 4 ainda vai, até às 5, mas o geral é até às 2 fecha. E eles nesta noite abrem tudo e vamos ter concertos, são cerca de 500 concertos, segundo ouvi, o ano passado foram 400, pela cidade. E é à noite, portanto, começam a partir das 9 e vão até às tantas. Este concerto da Caraminho vai integrar esta celebração da música e eu lá estarei para ver. Mas, adiante, retornando ao nosso querido tema dos portugueses pelo mundo, há uma excelente música que é exatamente como nós mais nos deslocamos. Já não é assalto para as terras da França, mas é sim a voar e muitas vezes começa com um grande, grande sonho. E é isso que o Tino vai cantar já de seguida. Espero que gostem, desfrutem. Eu adoro. Aí vem ele. Ui! O meu país não deixou. Depois quis ir jogar a bola. A minha mãe não deixou. Tive vontade de voltar à escola. Fechei os olhos e tentei dormir. Aquela dor não deixou. tema poderosíssimo do Tim, não dos chutes, mas do Tim, que eu voltarei a acreditar, a sonhar, a andar. Os nossos sonhos ninguém nos tira, nós sabemos bem quais são e onde queremos chegar, e mesmo que por vezes estejamos perdidos, há sempre alguém, como estas musas inspiradoras, que nos dizem, é ali o caminho, ou por vezes são um farol e dizem, olha, se estiveres perdido, olha para a minha luz, estou aqui, basta olhares para mim. E é verdade, queria mandar daqui um abraço para o Gonçalo Gouveia, que é filho da Paula Sereia, e dizer que vamos ter uma noite ainda mais fantástica com tudo aquilo que vocês proporcionam a toda a diáspora portuguesa. Diáspora essa que se encontra, como eu já disse, não só em Portugal, onde tive conhecimento agora que há pessoas que estão a costurar saias enquanto me ouvem, que há pessoas que vão comendo gelatina fresquinha enquanto me ouvem, mas também, isto é em Portugal, mas também que se estendem para lá das fronteiras portuguesas. Estou a falar, por exemplo, de mim, que estou na Alemanha, em Munique, como da Vera, que está em Düsseldorf, a Mafalda, no Brasil, o José Braga Garrido, em Luanda, a Chandras, o Ângelo, a Maria Manuela Passahan, nos Estados Unidos, a Zélia e o Zé Luís, no Canadá, a Zita Zabo, na Hungria, entre muitos, muitos outros que eu tenho para citar, como a Kátia, que está na Singapura, ou a Chamine, no Reino Unido, tal como a Ana Matos também, o Luís Porém, que está na Suécia, e tantos outros. Mas enfim, vamos prosseguir agora um bocadinho mais mexidos com o Boss AC, que vai dar aqui uma tónica muito cool a este programa. Um abraço e faça favor, mano, Dredd, entra lá! I think I did it again. Quem sabe não esquece é como andar de bicicleta. Oh, I think I did it again. Mereces muito mais. És forte, abanas, mas não cais. Mesmo que sintas o mundo a ruir, quando as nuvens passarem vais ver o sol a sorrir. A estrada não é perfeita, apenas uma vida. Aproveita. Só perdes, não tentares e não desistas se falhares. O que não mata engorda, torna o teu sonho real. Acorda, limpa as lágrimas e luta. Segue o teu caminho e escuta a voz dentro de ti, as respostas que procuras dentro de ti. Acredita em ti que tu és mais forte e tens o mundo a teus pés. Tu és mais forte, uhum. E sei que no fim vais vencer. Sim, acredita no novo amanhecer. Tu vais vencer. Um dia tudo fará sentido e vais ver que terás o prémio merecido. És o que és, não és o que tens. A tua essência não se define pelos teus bens. Às vezes as pessoas desiludem, mas não fiques em casa parado à espera que mudem. Muda tu, rapaz, muda a tua atitude, vais ver que és capaz. E nada te pode parar, os cães vão ladrar e a caravana a passar. O teu sorriso de vitória no rosto. Nem tudo é fácil, mas assim dá mais gosto. Quando acreditas, a força nunca se esgota. Só reconheces a vitória se souberes o que é a derrota. Vais ver que no fim acaba tudo bem. Sai à rua e abraça alguém. Abraça alguém. Tu és mais forte, uhum. E sei que no fim vais vencer. Sim, acredita no novo amanhecer. Tu vais vencer. Sim, acredita no novo amanhecer. és mais forte. E sei que no fim vais vencer. Sim, acredita no novo amanhecer. Não tem. Das war ein wunderschön, wunderschön Lied. Genau, jetzt ich spreche ein bisschen Deutsch, weil das war ein Lied von Boss AC, ein Hip-Hop-Singer von Portugal. Und jetzt wir haben die nächste Lieder, das ist von João Alleine. Und das ist Alles wird gut. Ich hoffe, dass Sie haben Spaß. Und ich bin Cecil Olive von München. Und ich wünsche euch einen schönen Abend und alles gut für morgen, Donnerstag, Luxus-Donnerstag. Okay, so, Johannes, be my guest. Posso não saber quantas ondas há no mar. Posso Deus tirou um dia só para te criar. Posso não ganhar nos jogos, mas vou apagando os fogos. Não sei porquê, só sei que sei, vai ficar tudo bem. Nem penses duas vezes, não há nada que enganar. As minhas convicções não têm margem para falhar. Posso até arriscar tudo ao teu lado, estou seguro. Não sei porquê, só sei que sei, vai ficar. Contas o total. Não vejo o futuro numa bola de cristal. Posso não acertar logo, mas vou apagando os fogos. Não sei porquê, só sei que sei, vai ficar. Sure.

Quem quiser fazer emissões, isto é um regime de total voluntariado, basta ter um universo pessoal, musical, com ideias e dar-nos a conhecer ao mundo e animar estas emissões e esta diáspora portuguesa que anda pelo mundo inteiro. Enfim, os portugueses não param mesmo. E nós não andamos só a trabalhar, nós não andamos só a estudar, nós andamos muitas vezes, e como diz o Sérgio Godinho, a dançar. É verdade. Dancemos então no mundo. Abraço! Nada, minha namorada é tudo o que eu queira, mas vive para lá da fronteira. Separam-nos cordas, separam-nos credos, e creio que medos e creio que leis nos colam à pele papéis. Tratados acordos são pântanos lodo, fizemos a pista, é bom que se insista. Nascemos no mundo. Eu só queria dançar contigo, sem corpo visível. Dançar com um amigo, se fosse possível. Dois pares de sapatos, levantando o pó. Dançar com um amigo só. Por ódio passado, seja maldito, amor favorito não tem importância, se for a da circunstância. Separam-nos crimes, separam-nos cores, a noite é de horrores, quem disse que é lindo, só posto de um dia fim. Sozinho adormeço e teu corpo apareço, fizemos a pista, é bom que se insista. Nascemos no mundo. Eu só queria dançar contigo, sem corpo visível. Dançar com um amigo, se fosse possível. Dois pares de sapatos, levanta do pó. Dançar com um amigo só. Mais um grande tema sugerido pela Paula Sereia aqui para todo o auditório da Rádio Vozes Portuguesas e aqui nas Quintas de Luxo. Estamos a cerca de 20 minutos do final da nossa emissão, à altura em que será aqui na Alemanha, na Europa Central, meia-noite e, portanto, quinta-feira. Uma quinta-feira que eu espero que seja excelente para todos vós. Ficamos com o Sérgio Godinho e vamos chegar agora com um outro tema fantástico. Porque, por exemplo, nós aqui em Munique somos cerca de 3 mil portugueses registados com uma cruzinha no católico. Existem muitos outros para não pagarem o dízimo, porque aqui na Alemanha, pelo menos, se vocês disserem que são católicos, é descontado automaticamente do ordenado o dízimo para a Igreja. É verdade, tempos modernos, outras maneiras de estar, isto leva-nos a saber e a calcular que em Munique seremos não só 3 mil católicos, mas também mais uns 2 mil, 3 mil que não querem pagar o dízimo, o que nós percebemos perfeitamente. Mas digo-vos uma coisa, o que quer que seja que anda por aí, lá em cima, cá em baixo ou no nosso coração, é muito, muito especial. E por isso, dedico esta canção à Paula Sereia e a todos aqueles que nos escutam também. Que é exatamente Rui Veloso com Nunca Me Esqueci de Ti. Eu espero que gostem. Eu sou o Cécio Olívio e vocês estão nas Quintas de Luz da RVP. Até já!

alguém que nos faz falta. Ah, saudade. Falta, ah, saudade. Foi chão que deu voz, alguém disse, mas por encolhe-se o trigo, faz o pão. E se ouvimos os contos de um tinto velho, ah, bebemos a saudade. Há sempre alguém que nos diz, há sempre alguém que nos faz pensar um pouco. Há sempre alguém que nos faz falta. Ah, saudade. Enorme abraço para esta seleção musical da Paula Sereia, para todo o auditório da Rádio Vozes Portuguesas que acompanha esta Quinta de Luxo na sua 52ª emissão dedicada aos portugueses em todo o mundo. É verdade, estamos a cerca de 9 minutos do término desta emissão, tempo ainda para dois temas bem conseguidos e bem esgalhados aqui propostos pela Paula Gouveia. Apenas um pequeno parágrafo para dizer como correm aqui as coisas em Munique. Portanto, notícias da comunidade, para lá dos 3000, tenho-vos a dizer que ontem fizeram 28 graus. Entretanto, hoje de manhã choveu e fizeram 5 graus. E a vida continua. Portanto, em abril diz que Marte vai ser refil, faz o que quer, o que em Portugal é abril águas mil, não é? E em maio é uma surpresa, porque ninguém sabe o que vai estar amanhã. 15, 20 graus ou 5, só Deus sabe. Mas, entretanto, enquanto isso não acontece, os 30 e muito graus, já sei que no fim de semana Portugal vai rebentar com a escala do Mercúrio, vamos ficar com uma cabo-verdiana que foi parar a Portugal e que só nos trouxe exatamente um grande, grande bom feeling. Eu espero que gostem. Aí está ela, Sara Tavares, a iluminar esta emissão. Deixa a janela do sorriso aberta, coisa boa, boa coisa desperta. Canta, caia, caia nos liberta. Caia, caia, deixa a janela do sorriso aberta. Coisa boa, boa coisa desperta. Canta, caia, caia nos liberta. Dá um bom feeling. Deixa de confusão, liberta a alma dessa prisão. Uai, yeah. Deixa te guiar pelo coração. Deixa de complicação, deixa de confusão, liberta a alma dessa prisão. Deixa te guiar pelo coração. Dá-me um bom feeling. Vai sair assim. Yeah. Sorriso, onde é que estás? Ah, estás a pensar que vais a onda assim? Tens que mesmo buscar, buscar, buscar e fundo riso, riso. Dá um bom feeling dentro de ti. Que dá um bom feeling dentro de mim. Um bom feeling para animar. Um bom feeling para motivar. Um bom feeling dentro de ti. Que dá um bom feeling dentro de mim. Um bom feeling para levar. Um bom feeling para nos fazer sorrir. É verdade, bom feeling, e estamos a chegar ao final da nossa emissão. Tive um prazer enorme em estar aqui a falar para vós todos. Tenho um auditório de luxo, tenho amigos de luxo, vou ter uma quinta-feira certamente de luxo. Tudo isto porque os corações que batem por este mundo fora são únicos, são especiais, são sentidos, são cheios de energia e de boas, boas vibrações. A todos vós, um muito obrigado. Queria deixar aqui também um muito obrigado para a Nana Gouveia, para a Carla, que acabou também de se juntar aqui à emissão, e dar um enorme, enorme, enorme bem-vindo. Ai, esta... as boas-vindas ao Luís, que vai continuar com a sua emissão a seguir à minha. Da minha parte, mais uma vez, foi um prazer. Voltarei para a semana, se Deus quiser, e espero que se divirtam com o Luís e com a Rádio Vozes Portuguesas e com a vossa quinta-feira fabulosa. Para encerrar, vamos ficar com o tema que eu devia ter colocado há mais tempo, mas só agora reparei que a Carminho estava metido no meio. É verdade, vamos ficar com a Marisa Monte e com a Carminho, num excelente tema a encerrar esta 52ª emissão das Quintas de Luxo. Abraço enorme e apertado. Façam favor então, desfrutem e entrem então Marisa e Carminho. Até logo! Thank you. transformam-se em mim. É como chuva no mar, se desmancha assim em ondas a me atravessar. Um corpo sopro no ar, com um nome para chamar. É só alguém batizar, nome para chamar de Olivia Savarão. Asa, desejo, quintal, horizonte lá longe, tudo que eu olho alcançar e o que ninguém escutar invade sem parar. Transforma sem ninguém notar. Frases, vozes, cores, ondas, frequências, sinais. Mundo é grande demais. Coisas transformam-se em mim. Por todo mundo é assim. Sopro no ar, com um nome para chamar. É só alguém batizar, nome para chamar. De nuvem vidra Savarão, asa, desejo, quintal, horizonte lá longe, tudo que o olho alcança e o que invade sem parar. Te transforma sem ninguém notar. Frases, vozes, cores, ondas, frequências, sinais. O mundo é grande demais. Coisas transformam-se em mim. Por todo mundo é assim.